E hoje quero entrar no capítulo 5, que também, da mesma maneira que o capítulo 3 falou sobre as obras dos crentes, sobre o tribunal de Cristo, e fundamentamos muito bem tudo isso, hoje o capítulo 5 fala sobre disciplina. A disciplina na igreja. Também é um assunto muito pouco falado, porque não se gosta de se ouvir falar sobre disciplina. Disciplina incomoda hoje. Mas, biblicamente, é um dos pontos, talvez, que faça o diferencial numa família, na vida de uma pessoa e principalmente na vida da igreja. Diferença da minha vida, do meu sucesso, dos meus insucessos, é como eu trato com a disciplina pessoal. Diferença com relação à minha casa, à minha família, é como eu trabalho com a disciplina. Agora, a igreja, que é o instrumento de Deus para fazer a diferença numa nação, ela precisa entender o que é disciplina. A igreja trabalhou muito bem com isso, com os primeiros, falando batisticamente, com os pioneiros, com aqueles que chegaram ali em Rhode Island, Providence, fugindo de uma perseguição religiosa, estabeleceram um trabalho batista. E uma das coisas que marcou, eu me conheço mais, claro, a vida da igreja foi o entendimento da disciplina. Quando os batistas começaram, esse mover não é um mover protestante, não é um grupo que protestou, mas é um grupo que entendeu que uma igreja, ela tem que ter um governo local. Esse grupo vinha da experiência da igreja reformada, ou pelo menos oriundo, né, dos puritanos, mas da influência teológica da igreja da igreja reformada, da igreja anglicana, onde o seu líder, o líder da nação, é, ainda hoje, o líder da igreja. E esses homens, estudando, entenderam que algumas coisas não estavam biblicamente sendo vividas. Os puritanos e os anabatistas. A palavra anabatista é rebatizar. A igreja, quando reformou, ela trouxe à luz a salvação pela fé, a Bíblia como a regra de fé e prática. Jesus, ele é o intermediário, todo crente é sacerdote. Mas a revelação, ela é progressiva. A revelação, ela não vem pronta. Vamos caminhando, tendo luz, recebendo luz. Primeira coisa, não conseguia se entender o batismo de criança, que a palavra diz que é batizar, aquele que crê será batizado. E quando surgiu esse primeiro grupo, com alguns homens, não aceitando o batismo de criança, começou uma perseguição, e as mulheres eram mortas, afogadas, e muitos homens eram mortos. Fazia-se um buraco, colocava-se estacas e jogava esses homens. Foram mártires, os anabatistas. Uma das coisas é o batismo, por imersão, para quem crê. A outra coisa é o governo da igreja local, é o governo congregacional. Ainda que a igreja possa se reunir com outras, como convenção, mas a igreja local é única. Outra coisa decisiva, que talvez vocês me entendam, a igreja é separada do Estado. A igreja tem que orar pelos governantes, porque o princípio de governo é de Deus, não os governantes. Então, às vezes as pessoas na inocência falam, mas a Bíblia diz que todo governo é de Deus, o atual presidente, Deus que colocou lá, absolutamente, nós colocamos lá. Então a pessoa é colocada num posto pelo povo, tanto é que a Bíblia diz, escolha os seus governantes. Já no Antigo Testamento, não coloque para governar você pessoas tá. Ou seja, não é Deus que coloca o governante. O povo é que coloca o governante. Deus coloca o princípio de governo. O princípio de governo de Deus é para que haja equidade, para que haja justiça, para que haja uma distribuição equitativa de recursos, para que haja sossego para o pobre, para a viúva e para o órfão. Então o princípio de governo é de Deus, os governantes nós colocamos. Então isso, há muita divergência, mesmo no grupo que eu caminho com meus irmãos, alguns pensam que, às vezes o homem de Deus tem que estar, eu penso um pouco diferente, eu penso que nós temos que ter pessoas nos governando com princípios cristãos. Não vai ter uma igreja chamada Igreja Brasil. Tem a Igreja Brasil para Cristo, mas não a Igreja Nação Brasil. Então, o Batista ora pelo presidente, ora pelo governador, ora por todos, mas não se mistura. Se uma hora eu senti que fui chamado para o governo, eu desisto do pastorado, porque não dá para fazer com Deus. Então, esse é o princípio Batista. Então, também, uma das coisas que foi muito bem fundamentada desde o nosso primeiro credo, vamos assim dizer, não é nem credo, mas vamos dizer isso, confissão, é que a igreja precisa ser disciplinada. A disciplina da igreja a mantém em santidade e glorifica Jesus. Da mesma maneira que a Bíblia fala que os pais precisam disciplinar os filhos para que eles sejam salvos. Aquele que disciplina o seu filho salva a sua alma do inferno. Que palavra dura! Aquele que retém a vara deixa o seu filho para a destruição. Se assim é dentro da casa, assim é dentro da igreja. O homem que não se disciplina é como uma cidade que não tem muros. Então a disciplina é uma doutrina importantíssima na vida, na nossa vida pessoal, na vida da nossa família e na vida da nossa igreja. Capítulo 5 fala disso. Vamos começar a falar. Primeira aos Coríntios, capítulo 5. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede. Apesar de eu estar ausente fisicamente, eu estou presente em espírito, e já julguei que quem praticou tamanha insolência, como se eu estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entregue este homem a Satanás, para que a carne desta pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que versículo difícil. Vamos ter que trabalhar em cima dele. Entregue este homem a Satanás, para que a carne desta pessoa seja destruída, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães, sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo. Presta atenção nisso. Quando Paulo diz isso, ele diz: não estou falando de você sair de onde você está, teu trabalho, tua escola, teu relacionamento. Não, nem dos avarentos ou ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísse do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, vírgula, afirmando-se irmãos, for imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim não devi sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que estão de dentro? Contudo, Deus julgará os que estão de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Amém. Por favor. Quero lembrar que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Quero lembrar que a igreja de Corinto era amada. Quero lembrar que Paulo tinha uma atenção muito especial para esta igreja. E toda palavra que ele dá à igreja é uma palavra de amor e de disciplina. Já falamos no início dessa série, a ministração de Paulo aos Coríntios, sobre onde essa igreja foi organizada, o lugar que essa igreja nasceu, o paganismo daquela região, o culto promíscuo a Afrodite, com as sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. As pessoas que chegaram à igreja, as pessoas que iam se convertendo, eram pessoas que vinham desta prática, e ao chegarem à igreja, elas precisaram ser tratadas para que pudessem ser completadas, como diz Paulo, elas fossem conquistadas para aquilo que elas foram conquistadas. Eu digo sempre que é muito importante o trabalho de libertação. Uma pessoa se converte, na hora que ela entrega a vida a Jesus, ela tem o seu espírito recriado. Quando a pessoa verdadeiramente se converte, ela é recriada espiritualmente, mas a sua alma é carregada de tudo aquilo que foi feito, o que ela fez ou participou, o que ela creu, o que ela viveu em toda a sua vida. A nossa alma é a somatória de experiências, a nossa alma é a somatória de lembranças, a nossa alma, ela é a somatória de decisões. Então nós vivemos segundo o curso deste mundo. Nós nascemos na iniquidade, crescemos, mas houve um momento em que nós fomos resgatados, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, como nós vimos nas mensagens anteriores, sobre nós fomos tirados das trevas, trazidos para a luz, nós somos luzeiros. Isso eu falei bastante. Ou seja, o fato de virmos para o corpo, seremos trazidos para o corpo, este é o ponto principal no tocante à salvação da nossa alma. Gosto de usar como analogia, como uma ilustração, o ladrão, que nós chamamos de bom ladrão. Não tem bom ladrão, eram dois ladrões, mas um ladrão se converte e morre. Ele não teve tempo de libertação, de cura nem de nada, mas Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, porque ele fez a confissão, houve um arrependimento sincero, não deu tempo de ser batizado, e Jesus garantiu a sua salvação. Mas se ele tivesse descido da cruz, ele teria que passar por uma libertação, limpar a sua alma, não no tocante ao espírito. Somos espírito, possuímos uma alma e moramos no corpo. Meu espírito se alimenta da minha comunhão com Deus, como nós cantamos nesta manhã. A minha alma se alimenta com a palavra e ela é restaurada pela palavra. E meu corpo se alimenta com aquilo que eu recebo pelas janelas da alma. Meu corpo se alimenta de oração, de jejum e de uma dieta que faz com que o corpo fique como um pó encarnado ainda no planeta. Quando eu jejuo, meu corpo ora. Quando eu oro com entendimento, a minha alma ora. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Da mesma maneira que é Pai, Filho, Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. Com o meu espírito, eu me relaciono com o Espírito, com Deus que é espiritual. Com a minha alma, eu me relaciono comigo mesmo, com a minha experiência de pensamentos e com o meu corpo. Através dos sentidos, eu me relaciono com as pessoas que estão fora. A disciplina é uma disciplina para o corpo, é uma disciplina para a alma e é uma disciplina espiritual. Uma das matérias que nós temos no IBO são as disciplinas clássicas, que vai trabalhar na alma e levando para o espírito. É a meditação, é a contemplação, é a solitude, é a celebração, é a oração, é o jejum, meditação. São 9 disciplinas, se eu não me lembro, se eu não me engano. Então Paulo fala uma igreja maravilhosa, fala uma igreja necessária, uma igreja que foi estabelecida num lugar que precisava, num lugar promíscuo, num lugar altamente pecaminoso, e ali nasce uma igreja. Mas era uma igreja que já de cara Paulo começa a tratar das divisões. E falamos sobre isso, sobre as divisões, apesar da igreja ter todos os dons. Mas no capítulo 5 Paulo começa a falar sobre um homem que estava amaciado com a madrasta. E a igreja orgulhosa, talvez dizendo aquilo que a gente escuta hoje: Deus é amor. De toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de moralidade que nem se observa, nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Dentro da igreja, alguém escandalizava Deus e os próprios pagãos. Dois textos. O primeiro texto está em Levítico, que fala sobre incesto, e mesmo sendo uma madrasta, é incesto. Levíticos 18, versos 6 a 8 diz: nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parente próxima, eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás sua nudez. 8, não terás relações com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isso desonraria teu próprio pai. Amós capítulo 2, versículo 7, falando sobre o juízo sobre Judá e Israel, Deus fala: e mais, piso a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Eu falei, Sidaká, justiça. Negam o direito e a justiça aos oprimidos, a função do governo. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Então, quando Paulo ele exorta a igreja e fala sobre esse pecado, sobre o pecado do incesto, ele vai falar também que até entre os pagãos. Por que ele fala que até entre os pagãos? Porque um orador chamado Cícero, famoso, muito famoso, numa Roma pagã, Cícero disse que não tinha notícia em Roma de que havia incesto. Incesto para o romano, mesmo com a sua cultura pagã, o seu panteão, os seus deuses, era repugnante o ato do incesto. Então Paulo está dizendo, nem entre os pagãos isso acontece. Primeira coisa para abordar nesta manhã é o problema extremamente grave na igreja de Corinto. Todo o capítulo 6, todo o capítulo 5, mesmo entrando no capítulo 6, Paulo vai tratar de algo muito importante, muito sério. Igreja santa como igreja, uma igreja que tinha um chamado de Deus, uma igreja organizada por homens de Deus, uma igreja que por causa do dom, é por isso que nós falamos, a pessoa pode ter dom, mas o dom não substitui caráter. Caráter e carisma são diferentes. A pessoa pode ter carisma e ser mau caráter. Ah, mas pastor, mas Deus usa. Isso é muito comum escutar de crentes infantis. Às vezes apresenta uma determinada pessoa operando com sinais, mas essa pessoa tem problema de caráter. E alguém diz, mas Deus usa, Deus usa. Os dons são entregues. Dom é dom. Quando Paulo fala sobre os judeus em capítulo 11, que Romano fala, os dons são irrevogáveis. Então a igreja é agraciada com os dons, com o carismata principalmente, porque os dons aqui é carismata, vem de carisma, manifestações, mas o caráter tem que ser trabalhado, e isso é trabalhado com disciplina. Então a igreja estava com um problema seríssimo, mas o texto continua, o procedimento divino quando isso acontece, pensando especificamente naquele ato de imoralidade. Qual o procedimento divino? Paulo fala, olha, eu não estou aí, mas reúne a igreja numa assembleia. E ainda vocês estão cheios de arrogância? Qual é a desculpa? Ame Deus e amor? Vocês vão deixar isso assim? Essa vergonha? Não devis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede. Ele usa a palavra repugnar porque a palavra também de Cícero repugnava aquilo, o pagão. Apesar de eu estar ausente, eu não estou aí perto. Paulo recebe e manda, recebe as notícias através da família de Chloe, e ele manda a carta. Ele escreve três cartas, nós temos duas, talvez essas três estão embutidas, não sei, ou uma perdida, temos só duas, mas ele escreve cartas à igreja de Corinto. E nessa ele fala, mesmo estando fisicamente, eu estou presente em espírito. Pode dizer que eu estou junto na assembleia. E já julguei, já disse, já dei meu voto, que quem praticou tamanha insolência, é como se eu estivesse. Ora, quando vos reunirdes, quando a igreja se tornar uma assembleia, quando todo mundo estiver junto, no nome de Jesus, eu sou convosco em espírito, dentro da presença do poder do nome de Jesus, entregue este homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo do dia da ira. Procedimento devido é tirar da comunhão. Trabalharei com muita cautela, porque é um assunto que quase não falamos, mas aplicamos. Se existe uma dificuldade ministerial que nós enfrentamos em toda a nossa vida ministerial, é só com relação a esse tema. Talvez eu conte nos dedos alguém que foi embora da igreja porque não concordava com a doutrina. Eu não me lembro. E alguém fala assim, pastor, minha doutrina é diferente, eu fui formado em outra igreja, eu quero ir embora daqui. Que está vindo na minha mente que a maioria das pessoas que deixaram-nos foi por causa de uma disciplina. E a disciplina de exclusão, aqui é o extremo máximo. Não é excluir a pessoa que é disciplina. A disciplina é você falar. A disciplina é você dizer, isso não é conveniente. Olha, nós não podemos aceitar assim. Isso vai prejudicar o corpo, isso vai prejudicar a sua vida. É só isso. Olha, você precisa cuidar do teu filho. Aí é a parte mais difícil. Quando mexe com a pessoa, ainda está tudo bem. Mexeu com o filho, aí o problema para o pastor é sério. As maiores dificuldades com relação à disciplina. Daí tem a fama que corre, atravessa os continentes. Pastor Nicolau é duro, pastora Wanda é dura, pastor Nicolau não ama e a pastora Wanda não ama. E é justamente Nós já ouvimos os colegas, não, prefiro pecando debaixo da minha asa do que sem pecar longe ou pecando longe. Cada um vai pensar coisa diante de Deus. Se a disciplina bíblica é ato de amor, a fama que nós dois como pastores, principalmente a pastora Wanda, que é a pastora local, é a pastora executiva, é porque não ama. Uma ocasião, nós fomos chamados para uma delegacia. Mas sim. Os vizinhos acham que não gostavam da gente. E viu a Wanda disciplinando, nunca houve nenhuma disciplina que não fosse bíblica. Nós aprendemos desde cedo com o nosso pastor, o filho é rebelde desde pequeno, temos que disciplinar por bem deles. O delegado muito gentil disse: olha, a vizinha disse que você está batendo no teu filho. Pode fazer exame de choro, ele e não deu nada. A única vez que nós fomos chamados na delegacia, porque estávamos disciplinando biblicamente, eles queriam ter feito barulho. Uma estratégia maravilhosa, eu falei assim: quando minha mãe me bateu, que ele estava bem alto nos vizinhos do escritório. Estou morrendo! Socorro! Minha mãe batia, baixinha batia, ele batia legal. Graças a Deus. Eu não gosto que eu fale isso hoje. Porque é Bíblia. Não vou dizer que a disciplina do passado, eu vi no caso, a palmatória que quebrou na minha mão. Isso aí já. A disciplina tem a maneira de se fazer sem agressão, sem machucar, mas ela é necessária para a nossa purificação, ou melhor, para a nossa santificação. Com essa desculpa que os pais fazem para o filho, que é, ah, eu pego, dá, eu amo, e às vezes os pais, principalmente com a consciência pesada, porque atualmente é necessário os dois trabalharem, está assim hoje, fazer o quê? O padrão seria esse, não é o ideal, mas nós temos que viver. Então, trabalha, o que ele faz? Bota a criança para ver televisão, ou bota a criança no lugar para alguém cuidar, chega de noite, dá o que o filho quer, dá celular, vai dando tudo que o filho quer, e um dia perde o filho. E aí vem essas histórias que a gente vê toda hora nas redes sociais: eu não queria brinquedo, eu não queria celular, eu queria você. Com 18 anos, com 18 anos completo, eu fui convidado para um casamento. E teria que dormir fora de casa. Não é dormir, ia ficar no casamento. E eu me lembro que o vizinho me convidou. E eu falei, tem que pedir para minha mãe. Desculpa, não é com vergonha de dizer isso, não, com 18 anos, tem que pedir para minha mãe. E a cena está registrada na minha mente, minha mãe lavando no tanque. E eu cheguei bem devagarzinho e falei, mãe, vai ter um casamento. Eu só lhe convidou. Ela falou, vai. E ela olhou assim, eu vou comprar uma camisa para você. E vi aquela palavra dentro de mim. Minha mãe está relaxando. Eu queria que ela argumentasse. Eu queria que ela não deixasse. E que eu tivesse que explicar que eu estava indo com os vizinhos num dia perigo. Mas só o fato dela aceitar aquilo não foi bom para mim. Por causa da maneira como ela agiu. Era outro. Muito diferente. E ela não era crente. Assim a Bíblia diz. A Bíblia diz que o procedimento é expulsar da comunhão. Isso na igreja romana o nome é excomungar. Tirar da comungação, da comunhão. Os evangélicos, de uma maneira geral, usam a palavra excluir. No estudo semanal, é interessante que no estudo semanal, aqueles três irmãos que acompanham meu estudo semanal na sexta-feira, devem ter visto que o nome do estudo é Vaiakel. Vaiakel, em hebraico. Quando vocês se reunirem, sempre Deus trata assim. Quando vocês se reunirem com uma assembleia, vocês façam isso. Então, o estudo da semana é Vaiakel, e ajuntou, e assembleou, e se reuniu. É o mesmo sentido que igreja. Quando vocês se reunirem, mostrando que o ponto mais importante que Deus vê para o povo, no sentido de falar, no sentido de orientar, no sentido de doutrinar, é através da assembleia, ou através da querilá, ou através da eclésia, que é a igreja. Isso é vital. Isso é condição sine qua non. A igreja tem o governo. Eu gosto, eu fiz teologia católica por conta do seminário, e eu acho interessante a concepção dogmática católica sobre a força da igreja. O que a igreja decidir, está decidido. A igreja foi no inferno e fica no inferno, ainda que a gente dê risada. Então, quando absolveram há pouco tempo Galileu, porque ele tinha excluído, ele tinha sido excomungado, porque ele falou uma verdade científica e a igreja não entendia na época. Ele foi considerado herege, entre aspas, foi mandado para o inferno. Mas ainda bem que ficou só uns 500 anos, foi tirado, graças a Deus, porque ele estava certo. Parece que eu estou brincando só para ilustrar, mas essa é a concepção da força da igreja, porque a igreja pega, a igreja romana pega essa palavra de Pedro: o que ligar está ligado, o que desligar está desligado. Então você está tirando algumas pessoas que já foram excomungadas por papas da antiguidade. Não quero entrar nisso, mas eu quero entrar no sentido da força da igreja. Nada sem igreja. Aos olhos de Deus, é nada sem assembleia. A palavra igreja, no grego, é kerilá, no Antigo Testamento, mas isso significa a mesma coisa, comunidade. Expulsa da comunidade, tira fora da comunidade, leva o corpo para fora. Eu não sei se foi aqui, eu estava pegando no Maranhão, mas quando fala no Maranhão, quando os dois filhos de Arão, sacerdotes, queimaram fogo estranho, Deus matou-os e mandou Moisés falar para Arão: fala para o pai deles, nem chorar, retira o corpo do meio da comunidade. Nós precisamos ter uma concepção correta do que é igreja. Igreja não é um Rotary Club, igreja não é uma reunião da maçonaria, igreja não é uma reunião de uma seita ou de um grupo qualquer, bons grupos talvez, que façam caridade, que façam bem, são ótimos nos seus propósitos para quem gosta, etc. Igreja é o corpo de Cristo. Não há salvação fora da igreja, não há vida fora da igreja. Deus opera através da igreja. Jesus não deu possibilidade para resolver um homem sozinho. Onde estiver dois ou três, eu estou. Não aceite acusação contra um presbítero sozinho, dois ou três. O princípio de Deus, dois ou três. Deus fala de uma vez, Deus fala a segunda vez, a terceira executa. Tire da comunidade de Israel estrangeiro. Mas ao mesmo tempo diz: se o estrangeiro estiver com você, leve para comer a Páscoa. O que é tirar o estrangeiro? É tirar o contaminado, para que a congregação toda não sofra as consequências. Quando as pragas vieram sobre Israel, quem estava fazendo, fez e trouxe a desgraça sobre todos. Quando Balaão, não sabendo o jeito que é, Balaão é o exemplo pior que existe. Balaão ofereceu uma casa cheia de dinheiro para ele amaldiçoar Israel. Ele pergunta para Deus: Deus, não. Então vá. Eu coloco a palavra na tua boca. Balaão. E o rei estava. E Balaão, ele tem que abençoar Israel. Não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Mas ele arruma um jeito. Ele diz: o amor é a raiz de todos. Dinheiro puxa a pessoa para o inferno. Porque a maioria desses filmes que a gente assiste, né, a pessoa indo para o inferno, morrendo, agarrado no dinheiro. A salvação ele não consegue soltar. O amor ao dinheiro, porque é mamão, é um principado. E Balaão perde assim tudo. Ele fala bonito, fala eloquente: nem que você me desse uma casa cheia, eu não desobedeceria a Deus. Mas ele pensou numa estratégia: botar as moças coabitas para coabitar com os rapazes. Trouxe uma desgraça, cara. Um deles ainda afronta Moisés, um príncipe estava se deitando com uma princesa. Passou na cara de Moisés e um rapaz pegou uma lança, atravessou os dois quando eles estavam mantendo relação sexual. a praga do arraial. Naquele momento Deus honrou aquele rapaz, a linhagem dele, e cessou a praga. Quando há uma imundícia, quando há uma situação não resolvida na comunidade, a praga pega todos. Expulsa, manda embora na hora que vocês se reunirem como igreja. Quais são as consequências para alguém que não se arrepende dos seus pecados? Verso 5: entregue este homem para Satanás. O que é entregar uma pessoa para Satanás? Esse versículo 5, eu sugeria que você grifasse. Você que já aprendeu a ter alguma coisa melhor do que um celular e um tablet, e tem marcadinho assim como eu, marque esses amarelinhos assim, essas grifas, para toda hora que você fizer a leitura, você possa se lembrar. Não estou falando daqueles que precisam por causa de uma logística, mas para estudo. Entregue a pessoa para o diabo, para que ele possa a sua carne ser destruída. Ainda bem que a Bíblia deixa bem, bem clara, a palavra de Deus é maravilhosa, para que o seu corpo seja destruído e a sua alma seja salva. Pessoal, meu Deus, que coisa, a pessoa vai ser salva porque o diabo matou ele? Não, ele vai ser salvo porque ele é salvo, porque ele nasceu de novo, mas ele vai ser destruído. As consequências: doença, sofrimento, doença e morte. A importância de uma comunhão protetora da igreja. A igreja, ela te protege. A igreja gera vida. Eu falo sem querer colocar a coisa maior do que é, mas eu creio que minha filha e o meu neto não morreram por causa da igreja, porque no último momento ainda um médico com boa intenção queria empurrar a criança de volta, fazer a cirurgia. Naquele momento, no start, não é a hora. Um povo cuidando, um povo orando, um povo de prontidão. Eu estou zangado com uma situação, com todos nós. Os livramentos que nós escapamos. Tudo. Há uma proteção da igreja. Então, quando Paulo fala entrega para Satanás, o que ele está falando? Entrega ele, ele não quer se arrepender, ele quer continuar, tira da comunhão para não prejudicar o corpo, e ele vai ser desgraçado. A palavra desgraçado é sem a graça, porque o que protege a igreja é a graça. Por que a Santa Ceia? Por que o comer do pão e do suco de uva, do vinho? O que significa a Santa Comunhão estabelecida no Pêssego? Estabelecido na Páscoa, Jesus fala: eu desejei ardentemente comer com vocês. Jesus falando assim, tudo para ele era tão tranquilo, porque ele estava naquela expectativa: eu queria comer isso com vocês, porque agora eu vou estabelecer a mesa da comunhão. Onde eu estiver, vocês vão estar, comam sempre em memória de mim, vocês vão estar sempre em memória de mim, eu vou estar com vocês. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é proteção. Você vai sentir a diferença da igreja o dia que você não tiver igreja. Nos primeiros momentos você vai sentir falta, ainda o Espírito vai falar e você não vai estar ainda bloqueado, completamente cauterizado. A palavra diz em Provérbios que de tanto se bater, se endurece a cerviz, não há mais remédio até não ser quebrado. Então quando você perde a comunhão, você vai sentindo que não está bem, daqui a pouco você já não sente tanto, daqui a pouco não sente, ah, na chaleira, até que você fala: não preciso de igreja. Estava pregando na igreja, fiz um congresso de 10 horas, mas como não era na igreja, eu estava estranho. E à noite, no louvor, tão puro, tão bem feito, mas não era a minha igreja, eu estava em comunhão com a igreja, Mas a impressão que eu tinha aqui é aqui que eu sou protegido, aqui que eu sou guardado, aqui que eu sou abraçado, aqui é que eu sou. Então Paulo fala, sua, que o Satanás vai pegar. Eu gosto de dizer, as pessoas falam, Deus vai castigar, eu digo, Deus não castiga. O Pai disciplina. Mas o diabo pega quem está no lugar certo. Eu vejo Deus como um guarda-chuva, é bonita essa palavra cobertura. Você sai na chuva, com guarda-chuva, você não se molha. Se for um guarda-chuva grande mesmo, e a chuva não vier de lá, vai lá ficar uma gradinha, mas a princípio a chuva não te molha. Mas se você sair debaixo da chuva, você vai se molhar. Assim eu vejo a vida cristã de igreja de comunhão. Quando eu estou fora e fora da proteção do guarda-chuva, eu vou sofrer as consequências. É nesse sentido que eu falo, que a Bíblia diz, maldição sem causa não pega, maldição sem causa não encontra lugar. Se a Bíblia fala que a maldição sem causa não pega, é porque a maldição pode pegar. Quando o diabo vem para pegar Jesus, na pessoa dos soldados, João 14,30, Jesus fala, vendido o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, ou seja, ele não tem legalidade, eu vou dar minha vida, não pode me matar, não pode me pegar, ele está protegido. Maldição, eu costumo, no seminário de batalha, eu falo, se Deus não falar, eu não chuto nem macumba. Pastor, macumba pega? Se o indivíduo tiver com janelas abertas, pega. Mas o diabo é um leão sem dente. Eu falei, não sei onde é que você achou que o diabo é um leão sem dente. Que a Bíblia manda, tome cuidado, vigiai, o diabo é um leão que te rodeia buscando a quem possa tragar. O que significa que ele está rodeando, buscando a quem possa tragar? Por que ele fica buscando e não pega logo? Ele só pode pegar, se encontrar a legalidade. Então se a pessoa está num pecado desse, e não se arrepende, e sai da proteção da igreja, é excluído, ele vai virar um belo do filé na boca do diabo. Filé se compreende bom. Se não for, vai ser um osso duro de roer. Que é excomunhão? Que é exclusão? É a penalidade da igreja. Isso aqui eu tirei do dicionário para ver o que o dicionário falava. Penalidade da igreja que consiste em excluir alguém da totalidade ou parte dos bens espirituais comuns aos fiéis. A palavra de Deus em Deuteronômio 28, de 1 a 14, você vai ser abençoado na cidade, você vai ser abençoado no campo, você vai ser, a sua mulher vai ser abençoada, teus filhos vão ser abençoados, você não vai pedir emprestado, você vai emprestar, você vai ser cabeça, você não vai ser cauda, e mais, se obedeceres as minhas leis e andares nos meus caminhos. Do 15 aos 60, não me lembro, você vai pegar tuberculose, peste, praga, física, eu nunca vi tanta doença junto. Se estiver fora da proteção do lugar que Deus tem para você, quando Ele te guarda. Quando a palavra diz que você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, é uma luz, não é a luz natural, é a luz espiritual, é a proteção de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, é o convívio dos santos, é o convívio da igreja que abre porta de prisão, que tira a pessoa da morte e do túmulo. Pedro estava preso, a igreja começou a orar, intensamente, e as grades foram abertas. E ali, Pedro foi livrado, o anjo foi enviado para livrar, Paulo estava adorando no meio da noite, meia-noite, as correntes soltaram, por quê? Porque é igreja. Paulo morreu? Morreu, porque é igreja. Foi escolhido para ser mártir. Quarto, por hoje, para enterrar por hoje, porque eu tenho que continuar essa mensagem domingo que vem. A disciplina é para fim. A pessoa que faz o que quer e não acontece nada, precisa se converter. Você alguma vez deu surra no filho do teu vizinho? Alguma vez você disciplinou os filhos dos teus vizinhos? Não. A palavra diz em Hebreus capítulo 12, eu gostaria que ficasse bem registrado isso também. Hebreus 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Always looking ahead. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige, como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? As crianças do século 21. Mas se estáis sem orientação, da quais todos nós se tem tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas sois bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos? Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem. Deus nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Eu não sei se você já teve esse prazer, eu já, de entrar em gozo espiritual porque Deus me disciplina. Muitas vezes eu estou meditando, papai, muito obrigado, obrigado por aquela disciplina dura que eu passei. Hoje eu posso estar, pela graça de Jesus, de cabeça erguida diante do Senhor, diante da minha esposa e dos meus filhos, diante da minha igreja. Se eu tivesse deixado solto, eu não sei o que teria acontecido. Pega, pai, pega para valer. Não me dá moleza. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manca, não se desvie, pelo contrário, seja curado. Tem muita gente mancando, é isso. Não sei se eu dou, se eu não vou, não sei se faço. Vou seguir, vou para a igreja, não vou. Há uma nuvem de testemunhas nos olhando. Mateus 5, 14 e 16, onde Jesus fala: vocês são luz, reflita esta luz, para que os incrédulos, os pagãos, vejam essa luz e glorifiquem o Pai. 1 de Pedro 2, 12. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, não é entre a igreja. Se exemplar aqui, tranquilo. Seja exemplar entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vocês, não pense que vai elogiar, não, vai ter crítica. Como se fossem pessoas que vêm praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Muitas pessoas talvez hoje te critiquem, te falem, mas um dia quando elas forem reveladas, vão dizer, olha, puxa vida, aquele irmão falou isso, aquela irmã agiu e eu não entendi naquela época, eu era estúpida, um estúpido, graças a Deus. Nós não sabemos a história toda, vamos conhecê-la no tribunal de Cristo. A disciplina, verso 6, é um ato de amor, só é disciplinado quem é filho. Como é que alguém faz isso, faz isso, faz isso, não acontece nada? Pois é, chega lá. A disciplina é para o nosso bem. No momento não parece, porque dói, machuca, fere. A disciplina produz fruto de justiça e de paz. Concluindo o versículo 12 e 13, chama-nos de volta. Chama-nos de volta. Sendo assim, fortaleceis as mãos enfraquecidas. Aqui está falando já de, já está desanimado. E os joelhos vacilantes, uma caminhada ruim. Preparai caminhos retos para os vossos pés. Entra num trilho, entra num caminho que vai levar aonde tem que te levar. Para que aquele que manca não se desvie por completo, pelo contrário, que seja curto.